dessa vez eu te entendo. Não é fácil perdoar, não é simples assim. Dessa vez eu recomendo me esquecer e me deixar pra trás e Entretenimento, está show de entretenimento, Inaldino Alvios. Sou um ser.